Rádio Integração 1380, Toledo. Música, esporte e notícia. Prestação de serviços. Nova programação. Rádio Integração. Estamos apresentando programa Paulo Gaspar, o seu amigo do rádio. Na Integração AM, a sua rádio, programa Paulo Gaspar e o som do amor matando saudade. O tempo passando, já estamos às 17h28 no horário oficial do Brasil, Rádio Integração. Essa rádio tem audiência, é uma rádio sacudida. Olha, realmente essa rádio é uma rádio boa. De calor, muita gente aproveita para se refrescar nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Mas atenção, respeite a sinalização das áreas de segurança, onde existe o risco de queda e afogamento. Sempre acompanhe as crianças e tome cuidado com as variações no nível do rio. Conheça o regulamento para o uso de bordas de reservatórios no site copel.com. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. AM 1380. Integração. Promoção Liquigás, o gás da mudança. Compre um botijão para participar. O código do seu cupom você vai cadastrar. São milhares de prêmios para sortear. Na promoção Liquigás, o gás da mudança. Pra aquecer a sua vida, R$150 todo dia. E tem diversos prêmios de R$10 mil. Acesse promoçãoliquigás.com.br e confira as revendas autorizadas participantes. Promoção válida até 21 de janeiro de 2022. Participe! Liquigás Toledo. WhatsApp 45 999 31 80 81 e pelo fixo 45 3278 5090, localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima 1175, Jardim Porto Alegre. Rádio Integração Toledo. Responsabilidade em comunicação. Voltamos a apresentar programa Paulo Gaspar, o seu amigo do rádio. As emoções da vida retornam numa canção. Churrasco bom é com a Integração e Restaurante Maria Panela. Participe da nossa promoção Churrascão da Integração, que todo sábado vai sortear um super churrasco para um ouvinte. Tá, mas como que participa? Muito fácil, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp da rádio 3055-4400 com a palavra-chave Churrascão da Integração. E já estará concorrendo ao sorteio que acontecerá aos sábados às 11h50 no programa Baú da Integração. Churrascão da Integração. Rádio Integração e Restaurante Maria Panela. Presenteando quem nos presenteia. Você. A sua rádio. Rádio Integração 1380. Respeito por você. Paixão por fazer mais e cada vez melhor.